André Cedês, o mural de Ibicoara. De Souza na voz. Cleiton na guitarra. Quando você vai embora, minha vida chora, querendo te ver. Fica mais um pouco aqui, não precisa dormir. Fica mais um segundo pra gente sentar. Sua melhor opção é dar muito tesão. Se vão me negar e não para, hoje eu vou te encontrar, fazendo você ficar daquele jeito que a gente sentava. Se apaixonar.